Segunda de manhã, nada diferente. Despertador do mal acordando a gente. Você não tem que levantar agora. Quantos beijos vou ter que pagar pra comprar sua folga do trabalho? Será que eu vou ter que inventar um calendário? Todo dia com você é feriado. Eu só não quero parecer exagerado, mas só acho que a sua risada tinha que tocar no rádio pra eu topar o volume do som do meu carro. Oh, oh. Pensa no Brasil todo escutando. Cê ia ser a dona do hit do ano. Sua risada tinha que tocar no rádio pra eu topar o volume do som do meu carro. Oh, oh, oh. Pensa no Brasil todo escutando. Cê ia ser a dona do hit do ano. Segunda de manhã, nada diferente. Despertador do mal acordando a gente. Você não tem que levantar agora. Quantos beijos vou ter que pagar pra comprar sua folga do trabalho? Será que eu vou ter que inventar um calendário? Que todo dia com você é feriado. Eu só não quero parecer exagerado, mas só acho que a sua risada tinha que tocar no rádio pra eu topar o volume do som do meu carro. Oh, oh. Pensa no Brasil, tô te escutando. Cê ia ser a dona do hit do ano. Sua risada tinha que tocar no rádio pra eu topar o volume do som do meu carro. Oh, oh. Pensa no Brasil, tô te escutando. Cê ia ser a dona do hit do ano. Sua risada tinha que tocar no rádio pra eu topar o volume do som do meu carro. Oh, oh, oh. Pensa no Brasil, tô te escutando. Cê ia ser a dona do hit do ano. Pensa se não ia ser bom demais. Sua risadinha na rádio, escutando aqui, ó. Cê ia ser a dona do hit do ano.